comecei a usar pra esquecer dos problemas. Fugi de casa. Meu pai chegava bêbado e me batia muito. Sexta tarde, o arco é nazis. A língua tudo e todos que passam. Fumando pega e cheirando cola. Ele não tem casa e não tem escola. Ele tá vindo para o seu lado. Tá vindo pedir esmola. E você fecha o vidro do seu carro e pensa tudo despreocupado. Sai fora, pivete, eu não tenho tornado. Sai fora, pivete, eu não sou seu tio. Não encosta no meu carro, caralho. Sai andando para o outro lado. Eu não tenho nada com isso. Não te devo dinheiro, nem um sorriso. Os meus filhos estão seguros, eu sei. Fecha os meus olhos, eu não quero te ver. Eu não quero te ver. Meninos estão sendo escravizados, meninas sendo prostituídas. Não é questão de dar um simples trocado. Podia ser seu filho ou sua filha. Seis da tarde, rua Guaianazes. Ali vai tudo e todos que passam. Fumando pedra e cheirando cola. Ele não tem casa e não tem escola. Mas é melhor fechar o vidro do carro. Melhor ligar o ar-condicionado. Afinal não é problema seu.